Eu gostaria nessa manhã, com muito temor, dar uma continuidade num outro aspecto daquilo que o John ministrou. Se você quer um título, eu quero falar nessa manhã sobre a ferramenta do sacerdócio, o altar do sacerdote. O altar do sacerdote é a ferramenta para o exercício do sacerdócio. E nós vamos caminhar um pouco sobre isso. Coisas que você já ouviu, coisas que eu já também ouvi muitas vezes, mas que o Senhor vai trazendo alguma coisinha nova, cada momento, vai nos lembrando de alguma coisa, e isso vai edificando a nossa vida. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em alguns textos. O primeiro deles é 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Está escrito assim na palavra do Senhor: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ainda em 1 Coríntios, passa algumas páginas, vamos para o capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19, onde a gente lê: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Passa mais algumas páginas e vamos então agora para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios 6, 16. Está escrito assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu gostaria que você repetisse comigo, quando está escrito ali, a partir dali, como Deus disse, vamos lá, neles habitarei, vamos lá, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Só que nós vamos colocar isso de uma forma mais pessoal. Você pode dizer assim: foi Deus que disse que Ele habita entre nós, que Ele anda entre nós, que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Você consegue imaginar isso? Se a gente pegar literalmente o que o texto está dizendo que Deus está andando aqui agora, ó. Presta atenção, querido, presta atenção numa coisa. Eu falei isso aqui um dia no nosso culto de oração, se eu não estou enganado, ou Coração dos Homens, um dos dois lugares. A palavra de Deus fala que Ele é o sol da justiça. Esse sol que nós temos aqui, nós estamos, eu nunca medi, mas acredito em quem trouxe essa informação, a 150 milhões de quilômetros de distância dele. E nós saímos ali, a gente não consegue olhar para esse sol, estando a 150 milhões de quilômetros de distância, a gente não consegue olhar para esse sol aí. Alguns mais branquinhos, assim como o pessoal lá da minha casa, se ficar exposto ao sol um dia, sem um protetor, dá bolha. Queima de tão forte, de tão intenso, de tão poderoso que é esse sol aqui. Agora, o nosso Deus, que se diz o sol da justiça, que criou esse sol, imagina o poder dele, imagina a intensidade dele. Segundo texto nós lemos em Coríntios, ele passeia entre nós. Agora aí, ó, no meio das cadeiras, no meio de vocês, no nosso meio, ele passeia entre nós. Ai, sabe o que é isso, irmãos? Ele não passeia aqui, neste lugar, amanhã. Sabe por quê? Amanhã não tem ninguém aqui. Amanhã o templo não está aqui. O templo amanhã vai estar na BH Trans, vai estar na obra lá na construção, vai estar na escola, vai estar operando o tórax de alguém, vai estar diante de um juiz, vai estar em casa, cozinhando, vai estar, cadê o, vai estar vendendo colchão, não é ele? É, Haroldo, desculpa, eu chamo Haroldo de Hélio, que é o irmão dele, né, Haroldo? Vai estar vendendo colchão, vai estar dirigindo, vai estar atendendo o consultório, vai estar vendendo, o templo amanhã vai estar ali, vai estar decorando alguma coisa, vai estar segurando alguém para não cair lá da escalada, vai estar em, o templo não vai estar aqui, mas vai estar nesses lugares, e lá nesses lugares, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, caminha entre nós, caminha entre nós. Não é aqui, neste lugar, mas é aqui, neste lugar, o lugar onde Deus mora. Todos nós sabemos disso. Agora, considerando que Deus habita nos corações, nos nossos corações, nos corações daqueles que são redimidos, qualquer altar de Deus vai ser aqui, ou qualquer altar para Deus vai ser aqui no coração. Então, nós já estamos quebrando aquele paradigma de que o altar é uma coisa assim que levantou num lugar, ah, só pode ser naquele lugar, só pode ser lá com aquela pessoa. Vamos quebrar esse paradigma. O altar, se Deus, se nós somos templo e Deus habita em nós, o altar dele é aqui no meu coração, nos nossos corações, não é num lugar construído por mãos. Embora esse seja um lugar muito gostoso da gente cultuar o Senhor, mas é só para a gente cultuar junto. Mas o culto, o altar onde Deus é adorado, está aqui dentro de nós, dentro de cada um de nós, dentro de você. E outro detalhe, não é só aqui neste lugar, ou é só quando nós nos encontramos como igreja, não. Onde nós estivermos, onde você estiver, o altar de Deus também está ali. O principal equipamento, aquele que definitivamente não pode faltar na vida de um sacerdote. E nós vimos semana passada, eu e você somos sacerdotes. Então, o que não pode faltar na minha vida e na sua vida, como ferramenta para o exercício do nosso sacerdote, é um altar. Nós temos que aprender isso. Não pode faltar um altar na nossa vida. E é sobre altares que eu quero conversar com você hoje bem rapidamente. Êxodo capítulo 20, versículo 24. O texto diz assim, é uma ordem do Senhor, façam-me um altar. É o que está escrito implicitamente naquele texto, faz para mim um altar. Deus está dizendo para nós, eu quero que o seu coração, que a sua vida seja um altar para mim, um lugar onde você se prostra e você me reconhece como Senhor da sua vida. Eu já falei isso uma vez, mas eu gosto sempre de repetir isso. Não é Deus que constrói altares, não é Deus, somos nós que construímos um altar para o Senhor, e Ele vem nesse altar. Por que que isso é importante? Porque às vezes nós ficamos numa atitude muito passiva, assim, ah, o dia que Deus quiser, se Deus quiser Ele vem aqui, se Deus quiser Ele manifesta, se Deus quiser, olha, óbvio que tudo depende da vontade de Deus, mas tem umas coisas que Deus já manifestou a vontade dEle, e essa é uma delas. A vontade dele é que nós construamos para ele os nossos altares. E quando nós construímos os altares, Ele vem. Só que nós queremos assim, Deus, vem Deus. Vem na minha vida. Mas a gente não constrói altar. A gente não tem, não aproveita dessa ferramenta necessária para o exercício do sacerdote. A gente não constrói altares. A gente não para. A gente não quer meditar. Uma coisa que está faltando muito para a nossa geração, o meditar na palavra de Deus. Sabe o que é isso? É você ler o texto. Senhor, o que é que esse texto está querendo dizer? O que é que eu posso aprender com isso que o Senhor está dizendo aqui nessa hora? Espírito Santo, o Senhor que inspirou esse texto quando ele estava sendo escrito, então essa ideia está no seu coração, transmita a mim, fale comigo, o que que esse texto quer dizer? Eu lembro quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, na minha época não tinha essa provinha escrita, não, você tinha que fazer a prova oral, e aí para eu aprender, tinha lá uma série de perguntas que eles faziam, tinha aquelas plaquinhas que você tinha que decorar, eu pegava todo dia e escrevia uma daquelas perguntas num papel e colocava no bolso. Aí, se eu ia para a fila do banco, eu tirava aquele papel e ficava lendo, decorando. Se eu estava dentro do ônibus, eu ficava com aquele papel na mão e olhando para a paisagem, decorando. Um processo para aprender, para a hora que eu fosse arguído, eu pudesse ser aprovado. Como fui de primeira. Eu sou do grupo que tira a carteira da primeira vez. Mas percebe, irmãos, que quando a gente tem algum interesse em alguma coisa, a gente se arranja meios, arranja fórmulas, a gente procura de algum jeito para poder alcançar aquele objetivo. Então, quando nós, em se tratando de meditar na palavra de Deus, se nós quisermos, nós vamos arranjar um meio de meditar. Coloca no celular uma palavra, um versículo, escreve papelzinho, põe no bolso. Coloca lá no seu computador um daqueles destaques que fica assim aparecendo na tela com o versículo bíblico, mas medite na palavra de Deus. Vamos começar a erguer esses altares. Vamos construir um altar. E preste atenção noutra coisa. Não é pastor que constrói altar para você. Pastor pode no muito te ajudar, como eu estou tentando fazer nessa manhã, e falar para você, você precisa construir um altar. E daqui a pouco nós vamos ver como a gente pode construir esse altar, o que a gente usa para construir esse altar. Mas você tem que construir o seu altar, você como um sacerdote, que nós aprendemos na semana passada, você tem que construir os altares para você. Então o primeiro ponto é esse. Mas o texto de Êxodo 20, 24, fala de alguns materiais, alguma forma de como a gente deve construir esse altar. Olha lá, um altar de terra me farás. E é tão interessante isso. Eu também já falei isso aqui. Nós estamos falando de um povo que estava vivendo no deserto. E você falar de terra no deserto parece uma coisa óbvia demais, não parece? É o que mais tem. Altares são construídos de coisas simples, daquilo que Deus já te deu. Vaguinho vai construir um altar com aquilo que Deus deu para ele. Ele não vai pegar aquilo que Deus me deu e querer construir um altar com aquilo que Deus me deu, porque isso eu vou usar. Mas aquilo que Deus te deu, Wagner, as coisas simples da vida. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, esse negócio é um negócio, é difícil, é só quem estudou teologia, só quem fez isso ou fez aquilo, é só quem ora muito. Não, irmãos. O altar é construído com o nosso dia a dia. O que nós mais temos disponível hoje? Somos nós, o nosso dia. São com essas coisas. Nós não vamos juntar, ali o texto está falando literalmente para aquela época, para aquele povo. Hoje nós não vamos fazer altar de terra, porque nós já vimos que não são nessas coisas construídas que Deus mora e que Deus habita. Mas Deus mora e habita aqui no nosso coração. Aqui é o lugar da construção dos altares. É no meu coração e no seu coração, com aquilo que, simples que Deus já nos deu, que Deus já colocou em nós. São com essas coisas que nós vamos usar, são essas coisas que nós vamos usar e com elas que nós vamos edificar um altar para culto ao Senhor. É como usar uma terra. É como usar uma terra. Não precisa importar material, não precisa de materiais divinos, ah, só aquela coisa assim meio aleluiada, de jeito nenhum. É o nosso tempo, é usar o que está disponível, é erguer um altar com isso. Às vezes, e muitas vezes isso acontece, o inimigo desvirtua essa questão da nossa vida. Ele nos leva a pensar que somos muito sujos, muito impuros, e uma pessoa suja, uma pessoa impura não pode levantar um altar para o Senhor. Mas eu quero colocar uma coisa no seu coração nessa manhã. Se você é esse que está pensando que é muito impuro, muito sujo, muito cheio de poeira, pega esse pó, pega essa sujeira, pega tudo isso como uma terra e levante um altar para o Senhor. Fala, Senhor, eu sou assim, mas eu não quero ser assim. Eu quero levantar esse altar e quero que o Senhor venha na minha vida do jeito que eu estou. Quantos de nós não demoramos tanto a tomar uma posição com Deus porque a gente achava que a gente não era digno? Agora, a gente achava que a gente era muito... A gente tinha que consertar a nossa vida primeiro para depois... Ah, não, depois que... Até hoje nós ouvimos isso. Depois que eu parar de fazer isso, eu vou dar um jeito na minha vida com Deus. Indigno nós somos até hoje, isso é verdade. Não há dignidade em nós que mereça o que Jesus fez por nós, o que o Pai fez por nós. Mas a verdade é que isso é um grande engano de Satanás. Homem nenhum vai conseguir arrumar sua vida a ponto de ser aceitável perante Deus. Homem nenhum, força humana nenhuma, sabedoria humana nenhuma vai ter condição de nos levar a arrumar a nossa vida para nos apresentar diante de Deus. Nós nos apresentamos diante de Deus porque há sobre nós uma cobertura do sangue de um justo que foi derramado por mim e por você para nos cobrir e nos resgatar. E diz o texto que ele nos limpa de todo o nosso pecado. E é por isso, limpos, lavados por esse sangue, que nós podemos chegar diante de Deus. E porque ele já morreu, nós podemos pegar todas as nossas impurezas e levantar como uma simplicidade, um altar diante do Senhor nesses dias, para o exercício do nosso sacerdócio. Não existe sacerdote sem altar. Não existe sacerdote e não existe sacerdócio sem altar. Nós precisamos de aprender a levantar esse altar para o Senhor. Mas o texto fala ainda, versículo 25, por favor, fala de uma outra coisa que é usada para fazer altares. Ali fala de usar pedras para fazer altar. Eu estava lendo num livro uma coisa tão interessante. Existem três, basicamente três, até copiei aqui para a gente não esquecer e não falar errado. Existem basicamente três tipos de básicos de rocha na camada da Terra. A primeira delas é a rocha magmática. Eu queria que até o Júlio estivesse aqui, porque ele é geólogo mesmo, né? E ele poderia dar uma aula para a gente sobre isso. A primeira dela é a rocha magmática. Que rocha que é essa? Ela vem do fundo da Terra, onde existe um magma pastoso, ou derretido, que é expelido por um vulcão em erupção e depois seca sobre a superfície. Graças a Deus, no nosso país, a gente não tem esse episódio, não tem esse fenômeno natural, a gente não tem vulcões aqui no nosso país. Mas eu e você já vimos ou filme, ou um relato jornalístico, uma matéria, quando acontece em alguns lugares, o que, que é um vulcão, e aquela lava vem, lava vem lá de baixo, que é trem vermelho, aquilo onde passa, destrói, mas depois seca. depois seca e vira uma rocha, vira algo muito duro, vira uma pedra. Muitos de nós hoje temos essa lava de superfície seca em nossas vidas. Eu achei isso tão interessante. Um profundo fogo de ira, medo, mágoa, queimou nossa alma por dentro por muitos anos, até que provocou aquela erupção, que jogou aquilo tudo para fora, aquela rocha magmática, aquele magma. E semelhante ao vulcão, quando aquele magma secou, criou uma crosta em nossas vidas, criou algo duro, insensível. Difícil de se lidar, difícil de ser alcançado, um coração endurecido. O que nós vamos fazer com essas pedras duras que foram geradas por anos, por uma mágoa, por uma dor, por uma dificuldade, algo que foi sedimentado dentro de nós, que talvez nem o nosso marido ou a nossa esposa saibam, mas que está ali, petrificado em nosso coração. Sabe de uma coisa? Pegue essa pedra, essa dureza, e faça um altar, que Deus vem sobre ele. Faça um altar com toda a dureza do coração, com toda a dureza da sua alma, com tudo que foi petrificado dentro de você. Faça um altar, se apresente diante do Senhor, que Deus virá sobre esse altar, e você vai experimentar algo tremendo do Senhor. Há outro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica. É um produto de uma pressão profunda sobre a terra, a combinação de ações químicas, de líquidos e gases combinados, formam a rocha metamórfica. E eu vou te dar um exemplo de uma rocha metamórfica que você conhece, acho que nós não temos aqui, mas é o mármore. Nós olhamos para o mármore e vemos aquela coisa tão bonita, né? Você vai num ambiente assim, um piso de mármore, que é coisa linda. Tá ali, ó. É bonita, não é, Michele? Tá ali a Michele, que trabalha lá com o sogro dela, também mexendo com mármore. É muito bonito. Mas nós não imaginamos como aquilo foi formado bonito daquele jeito. Muita pressão. Uma combinação de gases, de químicos, lá. Uma rocha lá na terra, lá no meio da terra, lá no fundo. Presta atenção, queridos. Esse é um tipo de pedra que nós podemos usar para construir um altar para o Senhor. É um tipo de pedra que está escrito ali, ó. Fazes um altar de pedras para mim. É no meio dessa pressão. E eu fico imaginando... A gente não consegue, na verdade, a gente não consegue ver, eu acho que não tem condição de ver isso, nem por imagem, mas eu fico na minha cabeça aqui, as coisas vão assim, fico imaginando como é que é a formação, como é que se chega para ter um mármore pronto, tão bonito, tão, né, aquilo, pressão de um lado, gás de outro, produto químico, alguma coisa parecida com o que nós estamos vivendo hoje na nossa vida, pressão de conta para pagar, pressão de enfermidade na nossa casa, pressão de filhos desobedecendo, pressão de marido que não quer nada com Deus, pressão de mulher que não quer nada com Deus, pressão de filhos que não quer nada com Deus, pressão na escola, pressão no trabalho, o risco de ser demitido, e como é que eu vou pagar minha conta se eu for demitido, meu Deus, pressão nos negócios, eu estou investindo, trabalhando, lutando, e nada resolve, não vai para frente, pressão em casa, eu estou querendo tanto que minha casa fosse assim, aquela casa que a Bíblia fala, todo mundo servindo ao Senhor, mas está difícil. Faça um altar com isso, meu irmão. Faça um altar com isso e Deus virá sobre esse altar que você levantar. Faça um altar com todas essas coisas. Há uma outra rocha, nós vamos ficar nessas três, que é a rocha sedimentar. É o resultado de uma mudança extrema de temperatura e é formada por materiais que eram partes de rochas mais velhas, como arenito. Que estava sobrando, não era nenhuma coisa nem outra. Deus formou o arenito. Eu gostei muito disso aqui, olha. Não existe desperdício no programa de Deus. Através do Espírito Santo, Deus pode usar pedaços e restos de outras pedras e reciclar, transformando tudo em algo aproveitável. De repente, a pedra que tem na sua vida é uma pedra que você nem sabe identificar o que, que é. Não é uma coisa nem outra, é um resto. Vamos levantar um altar com isso também. Mas o texto continua falando de pedra, olha lá que legal. Não farás de pedras lavradas ou pedras trabalhadas. É, alguém aqui já foi, provavelmente deve ter ido, né, como eu, num lugar onde o rio nasce, numa nascente do rio. Se algum dia você tiver oportunidade, tenta andar ali naquele rio, logo no início ali. As pedras machucam o pé da gente, porque elas, com a água brotando, elas vão soltando as lascas. Então elas estão ainda cheias de lascas, cheias de pontas. E aí você não consegue pisar direito, porque aquilo machuca o pé. Se você andar ali alguns quilômetros, um percurso qualquer, lá na frente elas vão estar mais redondinhas. Você já vai conseguir pisar sem machucar. Por quê? Solta a lasca lá na nascente, na rocha, e ela vem rolando. E vai quebrando as suas quinas, aquilo que está ali, aquelas pontas, até ficar redondinha. O texto fala que a gente não deve fazer um altar para o Senhor com pedras trabalhadas. Não é nada com aquilo que a gente acha que tem que ser. Deus quer aquilo que é natural na nossa vida. Eu vou levantar o altar para mim, mas eu quero fazer um altar igual o pastor Sóstenes faz. Eu quero te falar uma coisa. Você não vai achar outra pessoa que canta igual ele. Você não vai achar outra pessoa que prega igual ele. Ah, eu quero levantar um altar para mim, dançando igual as meninas dançam aqui. É um bom exemplo. Cada uma aqui dança de um jeito diferente da outra. Não invente. Não procure fazer aquilo que não é, aquilo que é seu. Deus te deu algo muito peculiar, muito próprio. Use aquilo que Deus te deu. Não trabalhe, não invente, não pegue uma forma, não pegue um programa. Deus quer que você levante um altar no seu coração com aquilo que você é e da forma que você é. Por isso que às vezes nós falamos assim, por que, que Deus, gente, parece que Deus não está nem aí para nós, é porque nós não estamos querendo oferecer o que nós somos, o que nós temos, mas nós queremos pegar uma cópia, que a gente não sabe nem se é original, porque pode ser uma cópia de cópia de cópia, e nós queremos pegar aquilo e falar assim, eu estou trazendo para o Senhor o meu altar. Não é isso, irmãos. É um altar de pedra, de coisas de terra, de coisas simples, de pedras, de coisas simples que existem na nossa vida, no nosso dia a dia, não trabalhadas, venha com isso que Deus te deu. Não preocupe com aquilo que os outros estão ofertando, aquilo que as outras pessoas estão fazendo, o altar que cada um está levantando. Preocupe-se e ocupe-se em levantar o seu altar para o Senhor. E quando você fizer isso lá na sua casa, Deus virá sobre aquele altar. E o que nós lemos aqui hoje, que Ele caminha entre nós, será algo não escrito num texto que você lê e acha bonito, mas será algo real na minha vida e na sua vida. Eu estava outro dia lá no escritório, no meu trabalho. Eu cheguei um dia, 7:30 lá no escritório, por aí. Eu olhei aquele monte de coisa para fazer, eu falei assim, meu Deus, eu tô pior que um escravo trabalhando, não tem condição. Aí veio no meu coração assim, calma. Faça um altar disso. Irmão, sabe o que eu fiz? Eu peguei os processos que eu tinha que trabalhar, peguei o serviço que eu tinha que fazer, coloquei tudo em cima da mesa. Quem já foi lá sabe o que eu estou falando. O Luiz Paz que eu estou falando. Coloquei em cima da mesa e fui fazendo assim, amontoando assim, como forma de um altar mesmo. Uma coisa em cima da outra. Daquela noção que a gente tem de altar, que é aquela coisa amontoada, de pedra. Fui colocando aquilo ali. E comecei a adorar o Senhor. Falei, Senhor, muito obrigado. Esse é o meu altar para o Senhor, é aquilo que o Senhor me deu. É aquilo que o Senhor colocou em mim, eu estou levantando o altar para o Senhor. Eu nunca tive um tempo em que eu trabalhasse tanto e fosse tão produtivo. Que coisa gostosa. Que coisa gostosa. A partir de amanhã, a partir de hoje, eu te desafio a nós não reclamarmos mais. Mas quando vier aquela vontade de reclamar, eu falo, peraí, eu vou levantar um altar para o Senhor com isso aqui. Eu vou levantar um altar para o Senhor com essa situação. Do jeito que está. É pedra não trabalhada, é pedra não lavrada. Não vou copiar de ninguém. Não vou, Senhor, sou eu e o Senhor aqui agora. Então nós já vimos que a gente pode fazer altar de terra, altar de pedra. E eu quero, por último, falar de um altar onde nós vamos trabalhar um pouco mais. Como ferramenta do sacerdócio. Altar para buscar ao Senhor. E eu quero me deter um pouco nesse termo, buscar ao Senhor. A palavra buscar, ela tem dois termos bíblicos que são traduzidos para o português, e no português é sempre buscar. O primeiro dele, eu não sei se eu vou pronunciar correto, aí os estudiosos aí de plantão podem me corrigir. O primeiro é bakash, B-A-Q-A-S-H, eu acho que é isso, bakash. Todas as vezes que aparece essa palavra que é traduzida para buscar, é como se estivesse lendo, buscar em adoração e oração. E a outra é darash, D-A-R-A-S-H, que significa encontrar alguém ou buscar alguém para se amar. Então, o primeiro é buscar alguém em adoração e oração. E o outro é encontrar ou buscar alguém para se amar. E aí nós vamos ler alguns textos onde nós vamos ver onde que esses dois termos são colocados. O primeiro dele é 1 Crônicas 22, 19. Primeira Crônicas 22, 19, está escrito assim, olha, disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Esse termo aí, buscardes, a gente poderia ler assim, olha, disponde, aqui ele é darash, disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para encontrar alguém para amar, ou para encontrar ao Senhor, vosso Deus, para amar. Percebe que não é uma busca para alcançar alguma coisa, não é uma busca para ter algum benefício assim, eu quero conquistar isso, mas é uma busca em função de quem está se buscando. Eu quero buscar para encontrar o Senhor, para amá-lo. Eu não vou apresentar nenhuma petição, eu não vou chegar diante dele e falar, Senhor, está doendo, está ruim, não, Senhor, eu quero te encontrar só para te amar, só para te amar. Percebem a diferença? E quando nós estamos dispostos a levantar um altar para buscar ao Senhor, só para amá-lo, só para amá-lo, já imaginou o que pode acontecer? Esse é o nosso desafio, irmãos. Concentrar a nossa natureza, concentrar tudo que temos, tudo que somos, para buscar o Senhor, para amá-lo. Mas vamos ver outro texto, Deuteronômio 4, 29. Deuteronômio 4:29. Isso mesmo. Então ali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Sabe como que a gente poderia ler esse texto, entendendo essas duas formas do texto bíblico que traz sobre buscar? Coloca, por favor. Olha lá como é que poderia ficar. Então dali buscarás, se começarem a orar e adorar ao Senhor teu Deus. E o acharás quando o buscares, se você orar e adorar com seus olhos firmados somente nele. Você não está buscando por coisas, mas está completamente perdido em sua maravilhosa majestade, desejando desesperadamente de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então vamos ler de novo, olha lá. Então dali, se começarem a orar e adorar ao Senhor teu Deus, e o acharás quando você orar e adorar com seus olhos firmados somente nele, não buscando por coisas, mas completamente perdido em sua maravilhosa majestade, desejando desesperadamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. É esse o altar que temos que levantar para o Senhor, irmãos. É nisso que Deus vem. É num coração assim que Deus vem. A palavra de Deus fala que Ele não despreza o coração compungido, um coração contrito. Esse é um coração compungido e contrito. É um coração que deseja buscar o Senhor desesperadamente, completamente perdido em sua maravilhosa majestade, desejando, como se fosse, e tem que ser, algo assim, insubstituível. Nós não estamos falando de riqueza, nós não estamos falando de dinheiro, nós não estamos falando de saúde, nós não estamos falando de sucesso, nós estamos falando de encontrar a Deus, nós estamos falando de levantar um altar com o coração assim contrito, e Deus vira esse altar, aqui ó, dentro do seu coração, dentro do nosso coração. O benefício que queremos nessa hora não é algo material, mas é a presença dEle em nós. Desesperadamente. 2 Crônicas 31:21. Falando do rei Ezequias, o texto diz assim: e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele o fez de todo o seu coração, e por isso o fez prosperar. O texto poderia ser lido assim: e toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para o encontrar e o amar, ou para encontrar e amar a seu Deus, ele o fez de todo o seu coração, e por isso fez prosperar. Você já imaginou uma coisa? Que enquanto estivermos aqui adorando o Senhor, se nós tivermos com propósito nosso coração, de que com a nossa adoração encontrar o Senhor para o amá-lo, já imaginou o que pode acontecer no nosso meio? Já imaginou o que pode acontecer na nossa vida? Mas não, Rebeca, tocando violão, Senhor, eu estou tocando para te encontrar nessa hora. Eu quero te encontrar com um propósito específico de te amar nessa hora. Senhor, eu estou levantando as minhas mãos junto com os meus irmãos aqui nessa comunidade, nesse momento, para te encontrar, com o propósito de te encontrar para te amar. Senhor, eu não quero mais nada. Lá em casa está tudo muito ruim, aparentemente, mas eu não quero nem olhar para as coisas da minha casa, eu quero olhar para ti. Eu quero me encontrar com o Senhor e te amar nessa hora. Esse é o altar que não pode faltar na vida de um sacerdote. Na nossa relação de sacerdote com Deus, na vertical, com os irmãos, na horizontal, com o mundo. Se o nosso coração não for um coração onde se vê um altar que vem a presença do Senhor, isso não será possível. Tudo que ouvimos aqui semana passada, muito bonito, é uma verdade absoluta, mas não terá efeito em nós, se Deus não achar no nosso coração um altar para que Ele possa vir e se manifestar, mas não é um altar qualquer, é um altar feito até mesmo na simplicidade de uma terra, de um pó, na simplicidade das nossas dificuldades, das nossas limitações, daquilo que temos, daquilo que realmente somos, mas um altar onde as pessoas que estão ali estão para buscar o Senhor, para o amar. É isso que Deus tem para mim e para você. 1 Crônicas 16, 10 e 11. Diz assim: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que estão em adoração e adoração ao Senhor. Buscai, ou seja, querendo encontrar alguém para amar ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Nossos altares não são apenas lugares de arrependimento, eles são também lugares para alegria. Buscamos entrar na presença do nosso amado em arrependimento, em intercessão, em adoração, em alegria, em comunhão. E quando nós apresentamos o nosso coração, quando nós apresentamos diante do Senhor, Senhor, eu quero, e quando Deus percebe isso, quando Deus percebe e Ele sente uma simplicidade no altar do nosso coração, quando Ele percebe e sente uma pureza, uma verdade em nós, quando Ele percebe e sente isso, Ele vem sobre nós. Ele vem sobre nós. Quantas vezes nós achamos que nós estamos numa terra seca, irmãos? Quantas vezes nós pensamos que fomos abandonados por Deus? Quantas vezes nós chegamos até mesmo a pensar em desistir da caminhada? Aliás, quantos não desistiram da caminhada? Quantos não foram convencidos por qualquer outro, por qualquer circunstância, por qualquer motivo, e se afastaram do Senhor? Meu irmão, nós precisamos de buscar o Senhor em oração, em adoração, e precisamos buscar o Senhor simplesmente para dizer para Ele: eu vim aqui hoje para te amar, para te amar. Eu não quero nada, eu até preciso de muitas coisas, mas eu não quero nada, eu não quero nada, eu só quero me prostrar diante do Senhor. Eu só quero me jogar diante dos teus pés e te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Quer chamar os irmãos do louvor? Você quer mudar o foco hoje? Você quer levantar um altar diferente hoje? Você quer isso, irmão? Eu gosto muito do texto bíblico, eu gosto muito de imaginar, quando nós lemos o texto que diz que há um trono, que esse trono está rodeado de seres angelicais, e eles incessantemente declaram o quê? Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo.